Especificamente, a última visualização do Luke foi às 4h36. Luke foi assaltado, não é possível. Luke, onde você está? Luke. Isso. Estamos online, só para avisar, ao vivo. É, e o galera, aqui quem fala é o Júnior. Esse é mais um que eu dei podcast, edição número Alô! 223. Eu estou aqui mais uma vez com o Carlírio Neto. Saudações. Com a Rafaela. Sabia que a gente tinha colocado lá. E com o Wesley. Oi, do nada, ok. É sempre assim, é sempre na hora que eu vou apertar o botão, alguém fala alguma coisa. Sempre, sempre, sempre. Pessoal, não sabemos. Informação aí que foi passada foi totalmente no chute aleatório, tá? Então, Exatamente. O Luke sumiu, eu tô para as chutando. pessoas que estão preocupadas aí com o jovem Luke, não A última sabemos. postagem do Luke no Twitter foi há 2 horas atrás. Cadê o Luke? Luke sumiu. Deve estar no banheiro. Pode ser também. Deve Ou estar no banheiro dormindo. cagando. Ou dormindo. Tô dormindo. Fica as Existe uma grande especulações aí. possibilidade dele estar dormindo. Porque ele vai dormir mesmo. Fica aí a dúvida. Ou jogando. Se bem que eu acho que ele jogando não tá não, porque ele já finalizou o Final Fantasy. Então, acho que não tá jogando essa hora não. Enfim. Enfim. Sem look. Galera, estamos aqui, mais uma edição. Eu chamei o Wesley, eu nem percebi. Chamou, Chamou. chamou, Chamou. E o já. Wesley só foi, porque ele Oi. foi muito escroto. Então. Tô. Galera, estamos aqui para mais uma edição do podcast sobre temporada de animes, o início da temporada de animes, né? Então vamos falar aí das nossas primeiras impressões dos animes da primavera de 2024. E primavera que aparentemente só chegou no calendário, né? Porque que calor inacreditável de verão e chuva que não vai embora, pelo amor de Deus. Que legal, que interessante. Nossa, que apetitoso. Que ótimo. Enfim. Então, é isso. A gente vai fazer isso, mas primeiro, eu não sei se teve comentários, o Carlinho aí pode dizer. Porque Ai, foi droga, muito eu esqueci pouco de olhar o tempo, né? Unicode. É que foi muito pouco tempo, eu não sei. É porque assim, pessoal, a gente. E o YouTube não teve comentário, no Twin também não teve. Faltou olhar o Então, Unicode. foi muito pouco Deixa eu ir lá, eu vou tempo. indo, Foi muito tô indo. pouco tempo que a gente postou, porque semana passada, né? Semana retrasada a gente teve aquele problema, né? De não. De, bem, alguns membros não estavam em condições de participar, né? Eu estava com enxaqueca. Até teve comentários de pessoas dizendo que é realmente importante cuidar da saúde, então aí, obrigado aí pelo apoio da galera. Thank you. Adiantando, não teve comentário no Unicode também, não. É, Sei. exatamente. Eu estava esperando o Vilas terminar, né, de falar, para poder falar. Então, por isso a gente postou semana passada o Cass. E agora, continuando normal, para não quebrar o nosso calendário do ano, a gente também tá postando essa semana. Então, 2 semanas seguidas de Kyodai Podcast para felicidade geral da nação. Enfim, né? Então não temos sessão de comentários dessa vez, infelizmente. Não deu, o pessoal não comentou. Mas. Triste fim. Triste fim, de fato. Deixa fim. Eu não me lembro. Teve enquete na última edição, Carleira? Não, não Acho que teve, não não. teve. Não teve, né? Enquete. Essas enquetes, elas estão no YouTube? É, no YouTube. Ah, tá. Então, Sabia não. já que não teve enquete na última vez, então a gente vai seguir aqui direto para o nosso tema. Eu nem botei a imagem do comentário, que é isso, né? Então, aliás, depois eu boto o videozinho do que eu lembro, porque é difícil lembrar desse vídeo. Enfim, vamos lá. Estamos aqui, vamos falar, como eu disse, da temporada de primavera. Então, aquele esquema de sempre, todo mundo escolheu um anime para falar, depois a gente faz um apanhado geral do que a gente tá achando da temporada. E vamos lá. Quem quer começar? Eu posso começar. Se Então, for bem. a Rafa aí vai começar. Yay! Surpreendendo todo mundo, né? Oh, meu Deus! É que eu sou impulsivo Ei. e hiperativo. Então tem que. Se ninguém falar nada, eu falo. Só vai, só vai, só Palavras vai. dela, hein? É, sou idiota. Não, mas é de fato é o quadro do TDAH, minha gente. É isso mesmo. Tá, de qualquer forma, voltando para cá. O anime que eu escolhi é o anime que eu ia escolher. Não importa qual temporada este anime aparecesse, ele iria ser a minha escolha, não importa quando vier. Porque a minha expectativa por esse retorno é de muito... Meu Deus do céu. Finalmente voltou pra mim. Tá bom. O desespero do ser humano. Consiga com normalidade, por favor. Exatamente, vamos lá. O anime escolhido foi o Okame to Koushiryou Matchman Meets the Wise Wolf in English. Este é um anime de readaptação, ele vai estar refazendo a história original. Não entendi, né? Porque até agora. Exatamente, também não, porque o anime original, ele é bem feito do meu ponto de vista, eles poderiam ter só continuado a história, porém, todavia, talvez seja por causa que o anime, ele é considerado antigo e eles queriam trazer um público mais novo que não assistiu a primeira obra para esse, então eles acharam melhor iniciar tudo de novo, com um character design mais jovial, mais reconhecível da época. É o único que mudou, né? É, a Roro, ela ficou fofinha, né? Pra poder entrar no gosto moê da galera. Acho que essa foi a ideia. Sim. Né? Tanto que os dubladores originais se mantêm, né? Tanto pra o Lawrence quanto pra o Rolo. A questão é que a voz da Rolo tem um... Vamos dizer, ela amenizou um pouquinho na altura e ela colocou... Deixou ela um levemente mais gentil, vamos dizer assim. A Rolo, ela era muito mais... Ela não era sarcástica nem irônica, mas ela sempre foi o tipo de pessoa que ficava fazendo várias piadinhas e tirando onda da cara do Lawrence, porque afinal de contas ela é mais velha e ela é o tipo que faz tease mesmo. E isso era visto na voz dela, né? Um leve ataque. E agora a voz dela, ela tá levemente mais gentil e mais baixa. Provavelmente também para chamar a atenção dos novos jovens do sexo masculino que foram e têm interesse nela. Inclusive, os peitos delas estão maiores também. Que coisa, não? É, detalhes à parte. Não percebi, não. Então, levemente maiores. detalhes de nada que servem à história. O nome disso é plot, exatamente. É sei lá, eu realmente não percebi. Não, os peitos dela sempre foram pequenos e aí eles aumentaram um pouquinho. Eles continuam normais, ao meu ponto de vista. Pior seria se eles tivessem virado gigantes. Aí realmente ia ser totalmente fora. Como você identificou essa característica, eu realmente estou me perguntando, mas ok. Caralho, no primeiro episódio ela aparece pelada, tomando cu. Não vai tomando, é claro que eu ia perceber. Eu realmente não percebi que tinha aumentado, sabe? Tudo bem. Não, mas só eu percebo essas coisas, porque, sim, acho que não importa. De qualquer forma, voltando para cá. História, como estamos indo no andamento da história, já que estamos fazendo novamente todo o rolê do primeiro anime. Se você assistiu o primeiro anime, esse anime é a mesma coisa. Literalmente é a mesma coisa. Gente, o andamento dos acontecimentos em cada um dos episódios... É praticamente o mesmo. Não mudou nada. Uhum. Eles mudaram alguns pequenos detalhes. Por exemplo, o Lawrence, quando ele chega na vila onde a Rolo morava, ele vai conversar com um homem dessa vez. E na obra original era uma mulher. Tipo, que bosta de mudança, né? Mas foi o que aconteceu. Mas os acontecimentos... Os encontros que a Lore e o Lawrence têm com outros mercadores, as vendas, essas coisas, todas essas questões que fazem parte da questão da história mesmo, é tudo igual, tá, gente? É a mesma coisa. Pode falar. Na novel, é um homem ou é uma mulher? É porque eu não sei. Eu não é uma boa pergunta, porque eu não li a novel. Porque a garota que aparece no começo, ela vai aparecer. Ela só não apareceu ainda. Eita! Então eu acho que. Não, talvez... pô. Ah, apareceu. Não, Evila, você tá confundindo. A garota que aparece na abertura é a garota das ovelhas. É outro arco. Na história original, tem... Quando o Lawrence chega, tem a menina que corta a última coisa de trigo e fica aprisionada. Na história original, ou melhor, no anime anterior, é uma garota. Dessa vez foi um cara que cortou. Entendeu? Que ele é mercador e tudo mais. A menina também era aprendiz mercadora. Eu confundo ela com a menina das ovelhas. Pois é. Na menina das ovelhas é outra história. É outro arco. É o próximo, inclusive. Próximo arco da história. Né? E aí teve essa pequena distinção. O primeiro episódio foi bem diferente em relação a ordem dos fatos, né? Eles só mudaram a ordem dos fatos, basicamente, mas acontece a mesma coisa. E é isso, assim. Continua gostosinho de assistir? Continua. Pelo menos pra mim. Porque a minha experiência, pelo menos a opinião básica do Luke e do Evilásio, é que é muito lento, né? Então, continua lento. Continua a mesma coisa. Sinto lhe informar, mas continua a mesma coisa. É o mesmo anime. Assim, é o mesmo anime. É o mesmo anime. E aí, mas eu me pergunto, por que fizeram? Porque eu não... Eu não sei. Eu não vejo motivo, assim. Ah, pra deixar eu a roupa mais moída. Eu não sei, eu vejo as pessoas estão adorando, tá? Eu tô vendo as pessoas gostarem bastante e tal. Mas parece que é uma nova geração. E a galera que amava muito antes. Porque, no geral, a galera que achava ok, eu não gostava, eles só desistiram porque é o mesmo anime. É bem isso mesmo. Não tem muito motivo pra eles. Eu só sei que eu gosto. Gosto muito. Estou muito feliz com essa reconstrução. Mesmo que não tenha mudado porra nenhuma, e se eu assistisse o anime original, daria a mesma bosta. Mas a minha expectativa é que a partir desse, eles fucking terminem esta merda, né? Que a novel já tá completa há anos. Ela já foi completamente publicada nos Estados Unidos. Tá há muito tempo. Ah, olha só. A novel é completíssima. Ah, tu não sabia não, Wesley? Eu jurava que esse anime ele era tipo pra promover a novel. Nossa senhora, a novel completa anos já, inclusive. Mais que 10, talvez. Então realmente não faz sentido nenhum existir. Agora o Wesley concorda também. Não faz sentido algum. O que está acontecendo? Assim, eu vou ter que abrir o mal aqui pra poder olhar. Continua, assim, pode falar. Tem bastante coisa pra contar. Porque se for no mesmo pacing, o primeiro anime também tinha 24 episódios, que somando as duas temporadas. Então vai contar exatamente a mesma coisa. Vai contar exatamente a mesma coisa. Pior que é exatamente isso também. É levemente triste, tá? A novel, ela foi publicada em 2006. Ela já está finalizada. Né? E foi publicada nos Estados Unidos. Então imagine há quanto tempo, né? Socorro. Ai, meu Deus do céu. Inclusive, tem como achar na internet o volume pra ler, tá, viu, gente? Sempre tem formas. Ela foi publicada nos Estados Unidos meio que junto com o Japão. Assim, não junto, né? Mas, tipo, quando saiu o primeiro anime, começou a ser publicado nos Estados Unidos. É pior que aqui no Mal não diz quantos volumes tem. Vamos procurar no Manga Updates. Eu sei porque o meu amigo comprava as novas. Ai. No Manga Updates são... Aqui diz como ongoing, mas provavelmente é por causa que tem uma continuação das novels com a filha, né, do casal principal. Aí aqui diz como ongoing, mas a parte principal da novel já foi finalizada, tá? Aqui tem 24 volumes, não é 24 volumes, é tipo uns 13, 15. Eu não tenho certeza agora não, pra poder confirmar para vocês, porque não tá me dizendo aonde é. Vou ter que olhar no novel update, minha gente, muitos sites pra poder olhar a informação, viu? Nove updates agora. Agora eu vou ter que achar essa merda. Eu quero saber quantos volumes da saga principal. Eu vou achar. Mas essa série, inclusive, ela levantou o interesse pelo texto sobre Spice and Wolf, primeira e segunda temporada, que tem lá no Anime Coach. Achei! Não são 13, desculpa. São 22 volumes na história principal, 5 volumes no spin-off com a filha, que está em ongoing. São 22 volumes, certo? Então, o que quer dizer? Lascou tudo, né? Quantos animes vão ser necessários pra eles poderem fechar eles 22 fazer. Volumes? Mais do que eles vão fazer. Não, eu quero acreditar que vai ser igual a Fruits Basket, que eles finalizaram toda a obra. Nossa, mas Fruits Basket é mangá. Podemos você traduzir? É muito menos, exatamente. É muito menos. É, Fruits Basket, eu acho que são 23 volumes. 23 volumes de mangá não é igual a 23 volumes de novel. É. Totalmente diferente. Geralmente, uma temporada é uma novel. Pois é, essa desgraça. Se bem que, se eu não me engano, que eu posso estar enganado com certeza absoluta, a primeira temporada do anime anterior são 4 novels que eles fizeram. Acho que sim. A adaptação de 4 novels, hein? Se eles fizerem de 4 em 4, vai demorar pra cacete ainda. É, ainda são pelo menos 6 temporadas. Exatamente. Eu não sei, eu acho, pelo que eu me lembro de conversar com um amigo, apesar de adaptarem 4, eles não adaptavam tudo. É tipo o Suzumiya, que adaptava vários de pontos diferentes. Só que no caso dele, adaptava certinho, só que não tudo. Fazer o quê, né? Acontece. Assim, eu realmente não entendi. Assim... Eu não entendi por que ele voltou sendo remake, assim. Não faz sentido nenhum pra mim. Mas, tá fazendo sucesso, né? Então... A minha esperança é a última que morre. Eu desejo muito que eles concluam esta merda. Pelo amor de Cristo. Eu consigo entender porque tem remake. Eu consigo entender porque tem. Eu realmente acho que o antigo, ele é... Assim, eu acho que é o mesmo motivo de ter uma remake continuação de Kino no Tabi. É o único motivo. Porque o antigo continua com o design super atual e não tem... Como eu disse, o ritmo não mudou, as vozes não mudaram, nada de roteiro. Então, a única motivação é pra mudar o character design. E eu não sei se... Enfim, isso. Não, eu penso diferente. No caso desse anime que a Rafaela trouxe, simplesmente... E isso é uma verdade que eu consigo constatar no meu... No meu ciclo pessoal de pessoas, assim, de alguns humaninhos por aqui, que eles pegam um anime antigo, eles se negam a ver anime antigo porque é antigo. Ponto. Aí quando você pega um título, eu tô falando sério, não é mentira, é sério mesmo. E antigo é 2005 pra trás, 2006 pra trás, já é antigo pra eles. Aí eles pegam um anime desse, que o original é lá do início dos anos 2000, da primeira década do nosso século atual, e traz pra essa repaginação, conta. Por mais que seja só o visual repaginado, já é o bastante para fazer esse povo assistir. Então eu consigo entender perfeitamente por que está sendo feito o remake desse anime. E embora eu aceitar ou não, indiferente. É que eu consigo ver o único motivo lógico. Não é uma expansão, não está recontando a história de maneira tão enfática. Também não está fazendo propaganda de algo novo da franquia, whatever. Então só consigo ver esse motivo, que é atrair um público novo pro anime. Só isso. Nada demais. É bem isso. Quem é antigo não vai ver nada demais no remake, e quem é novo vai estar adorando. Eu realmente não sei, porque tem muito anime que pra fazer isso eu não entendi porque escolheram Spice Dwarf. Porque meio que diz, é popular. É, mas tem uns milhões de animes que eram populares, que provavelmente seriam populares hoje em dia, as pessoas não escolhem. Então, não sei. Mas enfim, tá fazendo sucesso, aparentemente. Então... Assim, não é também, eu não tô escutando as pessoas explodirem, mas tá fazendo sucesso. É porque também acho que não é o perfil de anime, assim, pelo menos aqui no Ocidente, que vai explodir assim. Não costuma ser o perfil que vai explodir. Até nisso, assim, não é um anime que eu acho que vai explodir realmente, assim. Provavelmente, eu não vi como é que tá a novel, se voltou a vender mais, eu não cheguei a ver isso. Mas é pra vender boneco e... Bonecos legais da Rolo, mas sei lá, não tem um mercado tão grande assim também. Porque até o anime, ele é um anime para um público mais adulto, né, em geral. Então, a temática do anime é muito nichada. É um anime pra quem gosta de anime. Vai ver, juntou 5 produtores apaixonados, decidiram fazer e é isso. Pronto. A galera que faz Haifuru de tempos em tempos porque gosta muito. É, bem isso. É 2008, ah, gente, original, tá, pessoal? Só pra quem tiver dúvida, aí, é de 2008. Eu só queria deixar em aberto, porque assim, tem fontes no Google, né? Que dizem que Spice Novo ainda está em publicação e tem fontes que dizem que já foi finalizada a publicação. Sinceramente, eu não sei informar pra vocês qual é o correto. Pelo que eu entendi, em publicação por causa da filha mesmo. que eu tinha lido também era isso. Né? É porque aqui eu achei isso no Bakatsuki, supostamente foi concluído em julho de 2011 com 17 volumes. Porém, já tem 22 volumes da história principal e não 17. Talvez eles tenham retornado depois de 2011 com a história original e o spin-off junto, em publicação ambos ao mesmo tempo. Pode ser. Então eu não sei informar pra vocês, viu, gente? Mas, do meu ponto de vista, a história foi finalizada com esses 17 volumes. É... Até eu já peguei spoiler do final e tudo. Não sei pra onde que eles vão expandir essa merda. Mas tudo bem. O que vai assim, dificultar bastante, né? Dito isso, tô falando de uma volta de Bleach aí. Bleach, eu acho que se for voltar, não vai voltar onde acabou aquele mangá, não. Então, é pode ser que façam uma Bleach história. Não, o Bleach eles estão terminando o anime, né? Então. Não, mas o mangá, já estão gostando de voltar o mangá. Ah, não, sabia disso. Sabia. É porque às vezes. Robô, tá sem dinheiro, né? Às vezes o negócio faz sucesso, o autor vai e volta. Tipo o Rurouni Kenshin, e nunca mais verei. Tipo Togashi. Nunca mais verei esse cara. Não, o Togashi nunca parou o mangá e voltou, não. Togashi nunca fez isso, não. Às vezes não sei de onde você tirou. Togashi, ele faz hiatos. Não, mas Hunter x Hunter é hiato. Não é? Nunca terminou. Ele nunca parou o mangá. Ah, tá. E entendi. Ele nunca fez isso. É só hiato. Fez não. É porque o Hiro Atsuki, que eu não sei porque que eu tô falando desse cara aqui, ele tecnicamente terminou e tá voltando, né? Então, esse cara pagar o que ele deve, não vejam as obras dele. Enfim. Ok, Rafa, mais alguma coisa? Eu vi o primeiro episódio, tá? É. Eu acho bonito, eu acho legal. Eu fiquei meio triste que eu gostava muito do encerramento. Encerramento antigo é melhor. Mas... Eu gostava tanto da abertura e do encerramento anteriores. Pois é. Então, e... A música. Né? A música e o vídeo gostavam do encerramento. A música, a abertura em si, eu acho essa nova melhor. Mas, enfim, eu não gostei muito da mudança de character design. Eu acho que eu prefiro a Rolo com aspecto mais de mulher adulta, né? Eu também. E ela agora parece uma criança. Então, mas, enfim. Não é nenhum adolescente, sabe? É criança mesmo. Então é meio assim, né? Mas é isso. Não tem muito o que falar, não, Rafa. Desculpa aí, não posso me ajudar. Eu não estou vendo, mas é isso também. Nossa senhora. Eu tive que vir no fandom, gente. A pessoa pra caçar informação é desgraça. Eu vim no fandom, né? A novel 17 saiu em julho de 2011. A novel 18 saiu em setembro de 2016. Eles retornaram com essa merda mesmo. Então tá. Por quê? Não sei. Então pronto. Lele. Então, e aí continua nunca, em publicação. Essa não vai acabar nunca. Não vai acabar nunca esse anime. Eles vão... Esse anime, agora eu acredito, porque eles retornaram com esse anime. É pra Fender Novel, Wesley, você estava sem. Exatamente. Eu concordo, esse anime não vai acabar nunca. Mas enfim. Fiquem na esperança. Não, a minha esperança é a última que morre, porém, quanto todavia, ela foi destroçada nesse exato segundo. Mas a gente... Enfim. Ah, quem é o próximo? Ai, meu Deus. Bora, Wesley. Vai você. Pronto. Vamos lá, Yuru Camp, terceira temporada, estamos aqui com mais uma temporada desse anime maravilhoso de acampamento, que é basicamente a mesma história das outras duas temporadas e do filme, mas essa temporada ela segue a partir dos eventos que procedem o filme, e tô gostando bastante. Pra quem não conhece, assim, Yuru Camp é basicamente um slice of life, né? Vai ser uma história onde a gente vai ter o cotidiano de várias personagens que tem um clube na escola de acampamento. E aí a gente vai ter vários daqueles episódios onde elas estão indo acampar em um lugar e aí eles mostram como é acampar, que equipamentos que você tem que portar, como que você faz... mostra os lugares, mostra os espaços. Essa coisa mais íntima, sabe? E essa terceira temporada, eu acredito que ela já começou com um pequeno probleminha, que foi uma troca de estúdio, que do meu ponto de vista já é um pequeno problema, porque já mudou bastante, mudou algumas coisas em relação ao que já havia acontecido antes. Que são elementos, assim, que tipo, ah, eu acho que tipo, como eu sou uma pessoa que eu sempre fui muito apaixonado pela forma como era dirigida os outros episódios, aqui eles já tiraram um pouco do que me agradava mais. Mas ainda assim, continuam ótimos episódios. Ainda tá a mesma vibe, ainda tão, tá o mesmo clima. Só que eu diria que, tipo assim, imagina que você assiste um anime e tem uma forma de se criar um clima, que é com uma trilha sonora, com toda uma ambientação, e aí eles só pegam isso e começam a mudar, porque como trocou de estúdio, eles têm que alterar a trilha, alterar tudo, alterar até, eu diria que até de, em algum nível os designs, mas eu acho que os designs não ficaram tão distantes. E aí isso me desagradou um pouquinho. Mas dito isso, saíram 3 episódios, os episódios até agora foram bons episódios, segue a mesma linha da história, não mudou muita coisa, mas algumas questões com relação às direções e a forma como a direção tá seguindo, eu acredito que mudou, e isso aí me incomodou em algum nível, sabe? Mas, por enquanto, tá sendo o meu anime preferido dessa temporada. Fica aí a recomendação pra quem não conhece. Ok. É isso. Carlinho, quer falar alguma coisa? Não sei se vocês estão assistindo. Yuru é como é essa temporada, então não. E Yuru Camp eu não posso chamar de mais do mesmo, entre aspas, porque seria uma desonra para o anime, porque ele representa para comunidade animística que gosta de um bom slice of life. E realmente Yuru Camp é um bom slice of life. É um digno representante dessa. É porque eu falei mais do mesmo animes. No sentido das outras temporadas. Eu acho que ele segue a mesma linha. Não, mas eu me referi à sua frase. É que tem muita gente que quando você fala mais por mesmo, eu sei que eu digo qualquer um, tá? Quando você diz mais do mesmo, é mais negativo do que positivo. É uma sentença que tende a ser mais negativa por natureza. Mas, para desmistificar isso, Yuru Camp, eu faço realmente coro com o Wesley quando ele diz que é recomendável a obra, porque é. É uma história, assim, eu vou ser bem sincero. Existe um grupo de raros de Slice of Life que acontece alguma coisa do tipo, oh, meu Deus! Realmente, tem uma pequena parcela. Só que Yuru Camp não faz parte dessa pequena parcela, tá? Yuru Camp não faz parte. Aqui é pra você relaxar, assistir, se descontrair. E detalhe, não precisa desligar o cérebro pra ver o anime, não há necessidade disso. Yuru Camp, a mensagem dele é muito clara, é muito objetiva. As personagens são fofas. E o legal é que quando termina uma temporada de Yuru Camp, sempre aparece aqueles fóruns japoneses em que as pessoas vão lá tirar fotos dos locais reais do anime e postar. Não que isso seja uma novidade, mas no caso em específico de Yuru Camp, é muito forte esse tipo de ação. As pessoas vão lá, tiram as fotos do lugar e fazem comparação direta com o anime. É algo assim maravilhoso. Mas sempre quando termina uma temporada. Eles têm esse tipo de espera, vamos assim dizer, né? Mas no geral, eu já assisti 2 episódios dessa nova temporada. Gostei do que eu vi, é tudo que eu esperava mesmo. E é isso, continua bonito de ver, continua gracioso, continua de falas curtas. Dá vontade de você acampar mesmo, não sabendo porcaria nenhuma de como se faz pra acampar. Apesar de que eles ensinam algumas coisinhas, né? Mas nem tanto. Ensinam algumas coisas como se virar na natureza, como preparar os alimentos. Inclusive o episódio 2 é muito bom, porque ele ensina como não fazer uma linguiça. Como não preparar uma linguiça. Acho que tem muita como gente não preparar que os... precisaria dessa lição, viu? Tem muita gente que precisa dessa lição. Mas tudo bem. Deus da glória. É maravilhoso. Vale a pena assistir, sim. É isso, é isso. É isso, então. Okay. Wesley, quem vai ser o próximo? Vai lá, Kalir. Ah, ok. Eu esqueci de botar em mim. Já segue na linha. Rapidinho aqui, desculpa. Eu tava olhando outras coisas. Já foi. Essa aí é o camp. Essas 3 garotas aí. Tem mais, né? São 5, né? Na verdade, são mais. São mais que 5 ainda. São mais, é muita gente. Ainda tem uma professora. Primeira temporada dava pra resumir em 5, mas depois, meu amigo. Depois. Enfim, desculpa aí. Aumentou o leque. Tava vendo outro. Sei, sei. E aqui elas estão bebendo um nutriente, né? Pra poder acampar e tal. Elas estão bebendo, bebendo um alimento líquido ali, né? Bebendo alimento líquido, redundância à parte, né? Estão bebendo ali o alimento pra poder se nutrir, se manterem fortes, ativas, poder dormir bem aquela noite estrelada, maravilhosa. Cara, pelo amor de Deus. É muito bom, é muito bom. Muito bom. Bom. O anime que eu trouxe é maluco. Com certeza. Eu acho que maluco é a palavra que melhor resume o anime que eu trouxe. E vou me atrever a falar só dos três primeiros episódios dele. Já foram 5 exibidos, tá? Tá disponível no Crunchyroll. Aqui pro público brasileiro, eu digo. E esse anime é maluco. É bizarro. Mas é interessante. É interessante. Antes de falar o nome dele, só vou meter uma historinha. Muito embora quando o Vilazo põe a imagem, vai estar o nome dele ali, né? Mas é pouco spoiler, mas enfim. A historinha é a seguinte: estamos na nossa era moderna, nosso tempo moderno, os anos atuais, década de 20 do nosso século. E foi criada, de alguma forma, uma tecnologia chamada tecnologia 7G. Né? 7G. Louco. Internet 7G. É, chegamos no 7G. A gente vai chegar lá, tá? E a apresentação foi de muito burbúrio, o pessoal afoito, de internet tudo quanto é canto, as maravilhas da tecnologia, uma velocidade absurda. Só Steve que Jobs. Certos cientistas, ok. Só que certos cientistas estavam avisando esse criador da 7G que isso era perigoso. Que isso era meio perigoso. Não, isso não ocorre no anime, ele que tá falando de bobeira. Ah, tá. E por que que isso ocorre no anime? E por que que certos cientistas estavam falando isso pro criador do 7G? Porque esse 7G tinha o potencial de destruir as leis da física tal qual as conhecemos. Desculpa, eu ia ficar muito puto. Por que não tem um nome absurdo? O nome, a nova internet do... Xin Internet CK. Pra que criar um negócio que vai existir que não vai ter nada a ver com isso? Enfim, eu fico irritado quando uso uma coisa que é natural de um jeito diferente, mas tudo bem, desculpa. Eu acho tua irritação à toa, mas entendo teu ponto. Enfim. É à toa, eu sei, que é à toa, mas eu fico irritado. Muito à toa, pra ser sério. Enfim, voltando aqui pro meu ponto, então ele ignorou totalmente o aviso dos cientistas, criou a 7G, e no dia do lançamento, uma certa menina de cabelos longos, pretos, bonita, com seus 14 anos, estudante e tal, ela ganhou o concurso do nada de ser a cliente de número 7.777 de uma loja de informática. Isso é magia, né? Ela nem entrou lá pra comprar, ela só entrou pra ver ali, Mas ganhou por ser a de número 7.777. Então, ela foi levada pro último andar do prédio comercial, ela não queria, foi levada. E tava, Você vai nos acompanhar. Você vai lançar. Exatamente. Por favor, Rafaela, para, pelo amor de Deus. Uf. Daí, exagero. Daí, ela foi levada para o último andar desse prédio. Você vai ter a honra de iniciar a 7G junto conosco, um monte de câmera de TV, não sei o quê. O pessoal afoito, ela foi lá. E contra a vontade dela, ela apertou o botão que iniciava o 7G. E no momento que ela apertou esse botão, não só a região de Kebukuro, em Tóquio, como todo o planeta Terra entrou em colapso. E esse colapso, ele é diferente em cada região da Terra. Tá? Em cada região do planeta, esse colapso se manifestou de maneira diferente. E aí entra o nome do anime, aí entra o local onde ocorrem as primeiras ações, tá? O nome do anime é Shumatsu Ten Doku Iku, é uma pergunta. Que em inglês, no nome adaptado em inglês, deixa de ser uma pergunta e se torna uma frase única, uma afirmativa, né? Train to the End of the World, o trem para o fim do mundo. Sendo ele uma obra original, compreende os gêneros aventura, comédia e sci-fi, e sua animação está a cargo do estúdio EMT Squared. Em uma cidade rural, aparentemente normal, começa a ocorrer algo estranho com seus moradores. E o que é esse algo estranho? Quando ocorreu esse acidente da 7G que eu falei agora há pouco, e ele foi diferente em certos lugares do planeta, nessa cidade rural, nessa pequena vila, ocorreu o seguinte. Todos os humanos acima de 18 anos se tornaram animais. Se transformaram em animais. diversos animais diferentes. Diversos. E com algo pior. Com o passar do tempo, com o passar dos anos, esses animais vão abandonar a mentalidade humana e vão ter a natureza de suas espécies que estão ali. Você se tornou um porco? Você vai passar a ser um porco depois de um tempo, a mente de um porco. Você se tornou uma ave? Vai ser a mente de uma ave. Você se tornou uma lagartixa? A mente de uma lagartixa, assim por diante. Só que, por enquanto, são todos humanos. Nesse contexto, somos apresentados a quatro personagens principais. Temos a Chizuru Shikura. A Chizuru Shikura, ela é a garotinha, a segunda garotinha da esquerda para a direita, na imagem que está aí na tela. Ela, vamos dizer assim, que a história gira ao redor dela e do seu sonho dela em encontrar sua amiga, que é a menina de cabelos longos que apertou o botão do 7G em Kebokuro. É uma amiga que ela brigou com ela 2 meses antes desse evento, tá? Ela se mudou lá para Tóquio e brigaram por uma razão boba. Parece. Até o momento o anime só deixou o ar na discussão, parece que vamos dizer discussão boba entre amigas. E agora ela quer muito ver essa amiga e saber como ela tá vivendo, porque o mundo virou de pernas pro ar. Aí as outras três amigas que vão acompanhar a Chizuru são a Rimi Kuga, que é a morena, a jovem morena de cabelos loiros, a primeira da direita pra esquerda, da esquerda pra direita, perdão. Temos a minha personagem favorita nesse anime, que é a Nadeshiko Hoshi, que é a última da direita pra esquerda, mito da esquerda pra direita. E a Akira Shinonomi, que é a mais medrosinha e a... E assim, é aquela que mais provoca a Haime. A Akira e a Haime brigam constantemente. Enfim, a vila delas foi cometida por isso. E graças à intervenção de um personagem estranho chamado Zenjirou, eles se tornam ser, assim, sem nada de mente, sem nada de intelecto enquanto está na sua fase transformada. Mas quando coloca um cap... Pra você ver como esse anime é maluco. Quando ele coloca um cap de maquinista de trem, ele se torna uma pessoa altamente inteligente falando de tudo que aconteceu em Tóquio há 2 anos atrás. Há 2 anos atrás a 7G demoliu Tóquio. Acabou com o planeta como a gente conhece, etc. É muito aleatório. Falando muito rápido. Falando muito rápido, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá. Só que só dura 5 minutos. Ele só pode se tornar humano 5 minutos por dia. E tem que colocar o cap na cabeça pra isso acontecer. Ou seja, é bizarro. E dadas as explicações dele, as meninas resolvem embarcar num trem de passageiro comum, em direção a Ikebukuro. Só que de onde elas moram até Ikebukuro, quando o mundo era normal, 1 horinha de trem chegava lá. Certo? Certo. Agora essa viagem pode durar até 6 meses. Porque distorceu até a geografia da coisa, é isso que aconteceu no mundo. E os episódios que se seguiram mostraram todas as adversidades que essas meninas terão até chegar em Ikebukuro, se é que vão chegar em Ikebukuro. Porque não tem como saber, uma vez que a obra é original. Não tem mangá, não tem novo, não tem nada dela. É um negócio que tá me cativando, em especial pelo terceiro episódio, porque eles pararam numa vila. Elas pararam numa vila em que o pessoal se mostrava muito amistoso. Só que esse pessoal, nossa, esses humanos tinham... Só que esses humanos que viviam nessa fila tinham um negocinho estranho na cabeça, que eram cogumelos. Os cogumelos são nessa vila parasitas e dominam a mente dessas pessoas. Só que não tornam elas más. Só tornam elas preguiçosas para buscar algo além. Só é só para ficar ali, viver o que tem para viver ali, morrer ali, já que o mundo acabou e é isso. Pronto. Viver o que tem para viver nessa vila. E as meninas, quando chegam, somente a Akira estranha isso. As outras três não notam o que está acontecendo. Até que as outras três são acometidas por esses cogumelos e a Akira tenta se virar de alguma forma para tirar esses cogumelos de suas amigas. É um episódio que mistura medo com tristeza. Um episódio muito forte pro visual e por aquilo que o anime tem mostrado ser. Eu imagino que vai piorar daqui pra frente. Eu realmente imagino que daqui pra frente deverá piorar. Tá? Só tô falando dos 3 primeiros episódios. Anime cativado, o anime é maluco, o enredo é bizarro. Mas as personagens são dóceis, carismáticas. O estúdio tá fazendo um trabalho decente, tá muito legal. Tô gostando de ver. A música de abertura e a sequência de abertura é tão estranha quanto o próprio anime. Será que eu posso falar isso? É que eu devo falar isso? E o encerramento é comum. O encerramento é uma chamada pro vamos buscar nosso amanhã. E detalhe, essas quatro meninas da aventura sabem que quando elas completarem 18 anos, elas vão deixar de ser humanas e vão se transformar em algum animal aleatório. Elas sabem o que esperam por elas. É legal. É um anime que eu recomendo. Tá? É um início bem chamativo, bem interessante, bizarro. Mas é um anime que, interessantemente, está sendo bem avaliado na comunidade. Pra mim, é surpresa. Eu achava que não seria. Então, esse é o anime que eu trouxe pra esse início de temporada aqui no Kyodai Podcast, citando o nome mais uma vez. Shumatsu Train do Kuiko. O trem para o fim do mundo. Ou o trem para o juízo final, como vocês preferirem chamar de maneira aproximada. É isso. Tá. No japonês, é onde o trem do fim do mundo irá. Shumatsu é fim do mundo, trem é trem, né? Dokoeiku é onde vão dirá. É, Wesley, fala uma coisa? Eu tava esperando. É, isso aí. É, pronto. É, tá, eu vi até o episódio 3 e eu tô gostando do anime. Eu achei o primeiro episódio, eu achei a proposta, assim, pessoalmente. É bizarro, assim, primeiro episódio foi bizarro. Uhum. Primeiro episódio realmente, foi bizarro. Eu fiquei pensando, vou dar mais uma chance. Aí eu continuei assistindo e no episódio 3 realmente me impressionou. É aquela incógnita, então você não sabe literalmente nada do que vai acontecer aqui. Eu esqueci tenho de falar, muito né, medo do que pode acontecer. No segundo episódio elas foram atingidas por um tsunami, né? No meio do Japão. Sim, coisas muito aleatórias. Eu gosto. Totalmente aleatório. Eu acho que, tipo assim, dá uma liberdade muito doida pra equipe criar, inventar possibilidades do que pode se fazer com esse mundo revirado, com coisas acontecendo em locais diferentes, com coisas até meio fantasiosas. E te deixa sempre uma curiosidade de saber até onde isso vai dar. E tá sendo um bom anime. Tá. Um bom anime. Eu só ia complementar que, tipo, esse anime ele foi feito em comemoração, né, pela Kadokawa, porque em 2022, né, quando foi anunciado, foi o centésimo, quinquagésimo aniversário das linhas de trem, da primeira linha de trem do Japão. Os japoneses amam linha de trem, tá? Tem muita gente do Japão. Eles amam trens no geral, então, que é o taco de trem. Então não é incomum. Na verdade, tem alguns animes na história que tem trens e geralmente é coisa bizarra. Então, geralmente envolvendo trem é bizarro. É uma parada que os japoneses têm com anime de trem. Enfim. Ah, e pra... Eu não me lembro se é a Rafaela que falou um dia que ela tem medo de sapo. Não sei se foi a Rafaela. Não sou eu, é a Aqua. Não? Ah, tá. Não, é que eu só queria deixar claro que enquanto elas estão na vila, o professor dessas garotas é um sapo. É só isso que eu queria deixar claro. Um sapo usando óculos. Tá bom. Eu acho muito doido que tem aquela incógnita que a personagem faz a piadinha no primeiro episódio, que ela até reclama. Porque, tipo assim, você se torna um animal, né? A pessoa se torna um animal. Mas teve um que se torna um animal. Isso, mas teve a mãe de uma das personagens, se eu não me engano, que se tornou, acho que um esquilo, alguma coisa assim, um roedor. Não é mãe, é a avó. E roedores vivem bem menos, tá ligado? Então, tipo assim, ela questionou, né, se o tempo de vida deles como animais é o mesmo dos humanos, tá ligado? Muito provavelmente não. Mas é isso. É que ela sabe que um dia também, esses animais que ainda mantêm a mentalidade humana, vai abandonar a mentalidade humana, né? É complicado daí, cara. De repente tua mãe tá lá, um animal, tá lá te recebendo em casa e no dia seguinte a tua mãe não te reconhece, porque ela abandonou a mente humana. A mente humana não pertence mais a ela. É, mas a questão que ela fala é aquela questão de, tipo assim, do tempo de vida do animal também. Sim. É isso. Enfim, dos mesmos criadores... Humana vai virar nada, né? Nesse anime, depois de um tempo. Enfim, dos mesmos criadores de Kuma Kuma Kuma Bear, né? Então é importante citar. Caralho. Ah, não sabia disso, não. É o mesmo estúdio. Meu Deus. Eu nem me toquei por isso. Ah, o estúdio. Ah, tá. Estúdio. Ah, o estúdio. É original, né? Do estúdio. Ou seja, o Luke poderia adorar esse anime do jeito que ele ama. O último comentário que eu contei ironia. Último comentário. Ele com certeza vai pedir pra trocar a Tonari no Yokai Sandakol por esse. Só por causa disso. Não vai. Do Kokomoban. Enfim. Ele provavelmente não sabe que é do mesmo estúdio como. Ah, então ela. Ótimo, beleza. Eu não sei. Ela falou do anime porque era aleatório, o anime do Tem. Uhum. Enfim. Vamos pro próximo. Sobrou você. Então, só pra tem você, eu, né? Então... É nóis. Então vai vamos nessa. Lá. Eu vou falar de Girls Band Cry. Né? Então. Girls Band Cry, diferente de todos os animes que foram falados hoje, não está em nenhum serviço de streaming no Brasil. Na verdade, não está em nenhum serviço de streaming na América. Né? Ele está em. Fora do Japão, ele só está em um serviço de streaming francês. Que se seguir a linha que ele geralmente segue, eu torceria muito por isso, que nem fez com o Ponomichi. Depois que o anime terminar, vai colocar ele completo no YouTube com legenda em inglês. Vamos torcer aí, né? Legal. Porque é um absurdo as pessoas não estarem vendo esse anime, porque não tem disponível. Isso, pra muita gente não tem disponível. As pessoas desaprenderam a baixar anime. É complicado. Mas tá difícil fazer. Hoje em dia, a caça à pirataria tá complexa. Por exemplo, vou fazer um exemplo. Um site de anime que eu estava utilizando até ontem para ver coisas sobre os animes, já não tá mais acessível hoje. Eu não tô usando uma metáfora. Exatamente. Não estou usando metáfora, eu estou falando de verdade isso. É o anime. É o. Não. É aquele que eu tava usando ontem, Vlasio? A liberdade aí dos animes. Puta merda, velho. E agora? Como é que eu vou assistir meu setor cair? Goiaba. Caiu mais. Goiaba. No Goiaba. Tá. Enfim. Tem no Animes Telecine. Caralho. Enfim, não recomendamos pirataria, mas alguns animes é o único jeito de ver. Isso detalhe, é complicado. O pessoal tem que ficar atento, porque é só uma ordem do tipo do Japão pro mundo. Tipo, os detentores dos direitos no Japão fizeram um contato com o pessoal dos Estados Unidos e da União Europeia. Então, em qualquer parte do mundo, se você tem um site hospedando animes, você está exibindo animes que são licenciados em outros portais, e não sei o que, não sei o que, não sei o que, independente de você colocar eles, especialmente, tá aí, mas independente de você colocar eles para ter retorno financeiro ou não, já era, amigão, vou te descobrir. Um abraço. Eu estava vendo reportagem esses dias de um cearense que foi preso, porque ele mantinha um site para visualização de animes e lucrava com isso. É complicado, né? Os caras ainda fazem para lucrar, é complicado. Anime Telecine caiu também, deixa pra lá. Então deixa pra lá, essas coisas aí eu deixo pra lá. Não fale o nome do site. Então, a gente tá falando de nomes aleatórios. Enfim, então... Girls Band Cry, ele... Como é que você vê Girls Band Cry? Você tem uma VPN oficial e viaja pra França. Ou viaja pra França. essas opções. Esse anime não se... Ah, não, ele não tá em nenhuma plataforma de stream, é verdade. Senão eu ia perguntar se ele tava no High Dive, pelo menos. Só no francês. Tava no High Dive. Só tá disponível nesse francês, né? Nem nos americanos tá disponível. Mas tá, mas esse anime tem algo a mais, porém. É que ele, na verdade, é um anime que ele meio que surpreendeu, inclusive, a indústria japonesa de animes. Por quê? Olha aí. Ele é um anime original da Toei. E ele é meio que diferente do que a Toei costuma fazer, sabe? A Toei já trabalhou com animes de garotos como Love Live, mas eram todos baseados em franquias e multimídia complexas. E esse é meio que uma criação da Toei. A Toei criou esse conceito dessas personagens, e aí começou a ter... tanto que elas, de certa forma, estrearam há um ano, né, no YouTube. Sim. Com a banda, eles, em 2021, né, de junho de 2001 a julho de 2021, eles fizeram um concurso de talentos chamado Girls Rock Audition, e aí lá que eles encontraram as garotas que vão fazer, que são tanto as dubladoras quanto as cantoras, né, e aí ano passado começou a sair os vídeos desse anime com as dubladoras. Inclusive, no canal do YouTube oficial, já tinha o design das personagens e os clipes já eram com as personagens do anime. E as dubladoras também aparecem. Inclusive, parece que agora toda vez que tem um episódio tem um podcast sobre o anime. Então você pode ver os dois, né? É porque elas elas são um pseudo-VTuber, porque a ideia não é ser VTuber, é realmente ser uma banda, sabe? Uma banda de garotos colegiais. A ideia é que seja tipo conceito, na verdade, de banda de garotos que meio que saíram do colégio, ou algo assim, né? Isso, é porque assim, Evelaz, desculpa eu te cortar, é porque nessa ideia eles estão seguindo a mesma linha de promoção de idol, sabe? Sim. Na verdade não é de idol, mas é de boy bands. Boy bands... É porque é um pouco diferente do conceito do que eles usam para as idols. É porque assim, depois de um tempo, esse tipo de promoção onde você tem a pessoa da banda, do grupo, em um canal de YouTube, fazendo vídeos, essas coisas assim, surgiu muito com o BTS no K-pop, sabe? Sim, e aí sim. Se tornou uma coisa muito comum até no Japão, mas ter esse tipo de promoção. Mas em especial, por isso que eu falei que surgiu. Nesse caso, a Toei queria também pegar o hype de fato das VTubers, tá? Então, elas não são VTubers, isso. Mas o nome da banda é o Togenashi Togeari, né? Que também vai estar aí no anime. O design de personagens todo é de um cara que faz design. Do cara não, de uma garota que. De uma mulher que faz design de personagens pra Hololive, tá? Então. Só que eles, assim, eles pegaram meio que gente grande, assim. O idealizador e diretor principal é um cara que era o diretor de Love Live Sunshine, que é só provavelmente a franquia que mais deu dinheiro pra Toei depois de One Piece nos últimos anos. Também ele pegou um produtor musical principal, essa criadora de designs para Hololive, né, para internet, o roteirista também é um roteirista relativamente famoso. Então ele pegou tipo uma equipe top para fazer esse anime completamente original e em CGI, né? Até aí tá com algumas promoções de tentar fazer animes em CGI. Essa temporada tem dois animes CGI, né? Só que duas propostas completamente diferentes, né? Que um é o remake de Saint Seiya e outro é esse anime. E é muito interessante o jeito como ele... Eu não diria que ele é uma evolução, mas ele usa muito bem o CGI de um jeito que ele... É aqueles animes que, por mais que seja CGI, que uma vez ou outra vai estar meio confuso, o design dele é muito bonito, porque ele inclui 2D e 3D juntos, né? Então você tem todo um conceito visual que lembra, que é focado no design das garotas VTubers, né? E tem mais esse conceito por trás de as próprias... dubladoras e cantoras, elas também aparecerem juntos e tal. Então, como o Wesley falou, né, ele tá acompanhando mais o grupo do que o anime. Ele lançado desde o ano passado, estão no sétimo single. Quando foi anunciado que quando saiu o Blu-ray do anime, deve sair o primeiro CD. E enfim, mas sobre o que é essa história? Sobre o que é Girls Burn to Cry, né? Tudo isso que eu falei é sobre o contexto de como criou. Porque ninguém esperava que a Toei fosse fazer isso. O anime é uma coprodução da Toei com a Ion Pictures, tá? Mas a produção geral é da Toei. Então, de fato, é uma obra original, o conceito da Toei. Esse anime, ele basicamente vai contar a história dessa banda. Só que ele vai focar, de fato, nessas garotas, né? No porquê que essas garotas vão criar essa banda, nesse conceito. A protagonista, que é a Nina, ela é uma garota que ela saiu da cidade dela e foi morar nos arredores de Tóquio porque ela não se dá bem com a família dela. E ela sofreu bullying e outras coisas. E aí ela decidiu sair, ela decidiu ir embora. E aí ela queria muito encontrar uma garota que foi meio que uma inspiração pra ela. Por causa que ela escutou a música, né, dessa banda, que era uma banda de idols, quando ela tava no pior momento da vida dela, né, e aí ela se inspirou muito, né, nessa mulher, e aí ela inclusive encontra ela no primeiro episódio, né, só que ela desistiu da banda, ela não tá com as idols mais, né, inclusive ela tá pra basicamente desistir, assim. Ela meio que o sonho dela de 4 anos basicamente tá pra acabar. Ela tá indo pra ir pra casa. E aí, por causa desse encontro com a Nina, ela decide continuar. E tem um momento musical maravilhoso no final do primeiro episódio. E é muito... A parada que esse anime é interessante é que não só por causa das músicas e por causa dos vídeos é muito bem feito, mas é... As personagens são... É um jeito meio diferente, assim. Eu acho que elas têm uma pegada tão realista. Tem uns efeitos visuais que são lindos, assim. É, quando a menina tá tendo crise... Ela não tem crise de ansiedade, mas... Eu não sei se é crise de ansiedade. Porque eu acho que a crise de ansiedade bate diferente em cada pessoa, né? Porque no caso dela, ela entra em crise. E quando ela entra em crise, ela... É, ela meio que fica muito irritada. Ela perde o controle. Literalmente, ela perde o controle. Pode ser bipolaridade também. Não, ela não é bipolar. Ela não é bipolar, Rafa. É, borderline? Hã? Não, mas ela borderline. Não é. Mas ela não é. Não, definitivamente. Mas ela não é bipolar. Mas ela perde o controle. Ao ponto, por exemplo, teve no terceiro episódio que ela tá... Sei lá, é porque ela tem dificuldade também de se relacionar com as pessoas e tal. E ela tá irritada, ela quase bate no... Ela acabou de conseguir uma lâmpada pra o apartamento dela, né? A terceira participante do grupo, que aparece, que ela não se dá bem no começo, ela dá pra ela, e aí ela tá revoltada, tá voltando pra casa, ela quase bate numa pessoa no meio da rua com a lâmpada. Ela quebra a lâmpada, né, no meio da rua. Caraca. Ela quebra a parte de plástico da lâmpada, a lâmpada ainda funciona. Mas enfim. Mas isso é interessante porque... Essa é muito quebrar a fachada dos personagens. Todos os personagens são muito realistas, sabe? É só o fato da menina, da outra cantora, ter que trabalhar pra pagar aluguel, pra não sei o quê. Ela divide apartamento com o amigo gay dela e tudo mais. É uma parada muito diferente, assim, de certa forma. É, a outra garota, a terceira garota que apareceu, por enquanto só apareceram três das cinco. É, a outra garota que apareceu, ela é uma garota que... A avó dela era uma atriz muito famosa. E aí todo mundo na família dela quer que ela faça tudo pra ela ser a atriz muito famosa. E meio que um dos motivos pra ela tocar bateria e querer participar da banda é meio que é um jeito dela se revoltar contra a família. Só que ela também não tem força pra se revoltar o tempo todo. Então ela ainda faz teatro, ela ainda faz todas as outras coisas que a família manda, mas ela quer entrar pra banda como uma forma de se revoltar contra a família. E, tipo, toda a parte da música, da banda, como ela é criada, tem muito a ver com essa personalidade de cada uma. É muito interessante, cara. É muito, muito bem feito. O texto é muito bom. Nossa, já até sei qual que é a música dessa terceira. Visualmente, é muito interessante, assim. É, alguns efeitos que eles colocam de visual pra mostrar como quando um personagem tá se sentindo mal e outras coisas. É muito interessante, assim, o quanto... Eles capricharam em certas coisas e claramente não é um negócio que tá cheio de dinheiro. Claramente não botaram tanto dinheiro nesse anime quanto poderiam. Então eu tô muito impressionado porque é um projeto muito diferente. Eu não esperava estar aqui, chegando aqui e dizendo que esse anime seria o meu preferido da temporada. E até o momento dos novos, assim, é o meu preferido da temporada. Eu sempre gosto de anime de música, assim, quando... Geralmente eu não gosto tanto de idol, então tava meio que naquela, se eu ia ou não ia gostar, mas ele é bem diferente. Nada contra anime de idol, tá? Tem anime de idol legais. Só que nem sempre me pegam e esse é bem diferente, né? E por N motivos, por causa das personagens em geral, eu tô achando muito, muito bom. Muito, muito bom. E, novamente, muito triste que não tá em nenhum serviço. Como eu disse, eu tô no serviço francês, é o Animation Digital Network, que é o mesmo que do Ponomichi, né, da temporada passada. E eu espero que eles façam como o Ponomichi, né, que no final da temporada eles liberaram o anime com legendas em inglês no YouTube, né. Mas enfim, né, não é um projeto super multimídia, porque meio que só tem um canal de YouTube. Elas devem ter, tipo, conta no Twitter ou Instagram, mas não é um super projeto multimídia. Tanto que o próprio canal do YouTube são 43 mil, não é? Tipo, uau, um projeto sim, tem e poucas mil, né? O Twitter é só pra mandar os vídeos do YouTube. Pois é, então não... A ideia original era fazer o anime. Então, o canal do YouTube, ele tá diferente do que seria normalmente, que era o anime pra poder girar, né, em torno dessa mídia em geral... pelo que foi concebido, né, inicialmente, era que o YouTube mesmo foi feito pra gerar interesse pelo anime. Porque se não fosse isso, não teria muito. E, tipo, tem uns propaganda muito grande, assim, dentro do Japão sobre desse anime que a Toei botou no, nas estações de trem, naquela... lá em... Akihabara e tudo mais. E não sei. Eu realmente não sei como é que vai ser. Porque, novamente, não está pra uma parte do mundo. Eu não entendo por que que eles fizeram isso. Não faz muito sentido pra mim. Enfim. Mas é isso, né? Então, Girls Don't Cry. Esse é o meu anime. Enfim. Essa imagem aí é uma imagem do clipe do terceiro episódio. As imagens vocês não vêem aí, tá? Enfim, vamos então terminar aqui. O Luke, infelizmente, não apareceu. Ele ia falar do... Windbreaker, né? Que também é um dos meus animes preferidos da temporada. É a geleia do Luke, né? Segundo ele falou. E, enfim, é isso. Vamos pra aquela sessão rapidinha. Momento final. Falar aí dos outros animes da temporada. O que estão achando da temporada até agora. E vai lá, Rafa. A minha lista eu não consegui reduzir em 3, sinto muito, Carleiro, mas eu vou falar de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mas dá tempo. 10. Eu vou tentar resumir em uma frase cada um. Mas dá tempo. Ah, meu Deus do céu. Vamos lá. Sentai Daishokuku. Daishikaku. Estamos vendo na call de domingo, caso queira assistir com a gente na call do Yopinando. Power Rangers, só que do lado inimigo. E parece muito legal. E eu estou louca pra ver o desenvolvimento. Espero que seja interessante a história. Kaiju. Hachi Go. Imagino que seja. É porque Hachi é 8, né, gente? É. Kaiju Hachi. Não, mas aqui tem um nome. Monstro Number 8. Ah, então. Em português? Não, é em inglês, tá, o nome que eles estão divulgando é isso. Eu só sei que tem um 8, então... That's it, whatever. É um anime que não sei por que cargas d'água a Crunchyroll tá botando foda assim. Meu Deus, melhor anime do universo, entendeu? Assim, não sei por que, não me perguntem. Ele não é o melhor da temporada. O mangá vende bem, mas ele não é o anime mais popular da temporada, então... Também não sei. Pois é, estranhão isso aí. Mas bem, é divertido. Luta. Não, é lutinha, tá, gente? É só isso mesmo. E lutinha. É divertido só por isso também. Konosuba! Konosuba, a gente não precisa nem comentar. Comédia. Yay! Divertido. A surpresa da temporada. Bartender. Come no Glass. Porque eu não assisti o anime anterior de Bartender. Essa é a primeira vez que eu assisto qualquer coisa relacionada a essa obra, certo? Uhum. E eu tô curtindo bastante. É totalmente não esperado, do meu ponto de vista. Certo? E tá bem legal. Tem nada a ver com o anime original, tá? Original não, tem nada a ver com outro anime. Tem a ver com o mangá. Nada a ver com outro anime. Eita, quer dizer. Pronto. O próximo anime é Boekaku Battery, que é o anime de beisebol da temporada. Que temos Mamoru Miyano dublando um personagem extremamente irritante, ao qual eu odeio com todas as minhas forças. E esse anime eu só gosto por causa dos outros personagens, porque é o principal, eu quero só dar uma voadora nele a cada segundo que ele fala uma merda. Principalmente quando ele faz piada de peito. Continuando. Não, ele não faz piada de peito. Ele faz piada de mamilos... De cabelo do peito. Com cabelo. É foda, né? Mamilos com cabelo. Aí você não acha irritante o anime fazer um zilhão de piadas sobre filme pornô? Meu Deus. Com filme pornô. Não, super entendo. Eu até passo um pano desgraçado com os negócios do filme pornô, eu deixo até quieto, mas puta merda. É adolescente, tá de boa. Então, exatamente, eu penso, adolescente, mas é que o protagonista me irrita tanto, meu senhor. Eu pensei que ele ia me irritar mais, eu tô meio de boa assim com ele. Mas tô achando um personagem tá complexo. Tô gostando bastante. Personagens são melhores. E é bastante interessante. Eu gosto. Eu não gosto muito do personagem quieto. Eu nunca gosto do personagem quieto. de Abaze. Não, eu gosto dos dois. Os outros dois. O loirinho e o de cabelo. Não, esses são legais. Até o garoto normal. Eu gosto bastante dele. O garoto normal é o Tsukumi. Eu gosto dele porque ele corta todas as piadas. Eu adoro. Eu acho ele legal. Tsukumi foda. Geralmente eu gosto do garoto normal. Caraca, não. Porque o protagonista é literalmente boquer, então ele faz as piadas o tempo inteiro, e aí o garoto normal é o Tsukumi. Ele corta todas as piadas, porque literalmente você precisa ficar ouvindo a pessoa falando umas merda que eu fico, meu Deus do céu. Ah, então ele é a quebra. Obrigado por me entender. A sensação é a sensação do personagem falando o óbvio é tão... eu me sinto tão melhor. Dito isso, que esses, dois personagens que você gosta são tão idiotas, ou quase tão idiotas quanto o protagonista. Então, não, não são tanto. Eles são menos. São muito. Não, eles são idiotas, mas o protagonista é muito mais. Meu senhor, eles Jesus Cristo. Eles são muito. Nossa senhora, não, mas é um idiota que eu ainda acho graça, porque o protagonista não consegue. E eu já tô gastando tempo demais aqui nesse. Vamos pro próximo. Anime de Memory. Que é um anime sobre o cara que tá tem uma curse, que eu esqueci como é que se fala em português. É, e a bruxa que vai ter... Maldição, obrigado. O cara que tem uma maldição e a bruxa que ele vai atrás pra poder tentar tirar a maldição. E a bruxa descobre que não tem como tirar a maldição tão fácil assim. Aí ele pede pra casar com ela. Porque se ela tiver o filho dele, o filho não vai ter maldição. Qual que é esse? Por que animes? A Name de Memory. Diga-se de passagem, gosto muito dos dois personagens. Eu deixei um hold assim. Não vi. Pode ir qualquer coisa, mas é engraçado. É, e eu gosto da personagem bruxa, que ela é muito forte. Eu gosto de personagens femininas fortes. Próximo. É, o Karasu a Arigi Oera Banai. Obrigado. Que é o anime da call de domingo também, caso você queira assistir com a gente. Que é basicamente intriga palaciana! Vamos ver, intriga porra, no palácio! Sempre bom, sempre bom, sempre bom. Porra, intriga treta palácio. Política. Sempre bom, sempre muito bom. Muito legal. Só que aí é muito bom, muito bem, de muito corvo bom que vira humano. Exatamente. E o corvo tem uma terceira perna no lugar do pinto. Brincadeira. Ele não é um corvo, ele é um viatagaraço. Viatagaraço, também. É porque todos os personagens desse anime são corvos que viram humanos. Humanos. É isso. Não, e o pior de tudo, Wesley, eles são nobres, e aí porque eles são nobres, eles não gostam de virar corvos, então eles usam humanos, que eles botam um negócio ao redor da pata que faz com que esses humanos parem de virar corvos, humanos corvos. E fiquem só corvos, e eles usam esses corvos de cavalo para eles não terem que voar. É pesado. E eu acho isso muito escroto. É pesado demais, sim. Escretíssimo! Eu fico pensando assim, o cara tem a habilidade de voar e prefere não voar, porque é coisa de ralé. Tá ligado? Burguesia. É burguesia isso. Foda, é. Isso aí. Burguesia foda! Não palaciana, bro. Bom demais. Bom demais. E os dois personagens, os três personagens principais, que eu estou contando com o guardinha também, os três personagens. O príncipe... O principal de fato, né? O príncipe e o guardinha. Ótimos personagens, que eu acho muito deles. Tem briga, tá? Pra quem gosta de porradinha, tem porradinha também. Uhum. Tem lutinha, então tá valendo. Próximo anime. É anime que provavelmente o Carlinho está adorando, que é Hana no Ikun Tokoi no Yamai. Que é um anime de romance. Que tem um personagem masculino levemente distorcido, ao qual eu não desejaria perto de ele mim. Ele continua do mesmo jeito? Eu só vi Ele continua do Urgentemente, ele precisa... Porém, eu estou assistindo. E é legalzinho. Não gostaria de um namorado como ele, mas é legalzinho. Ele precisa ir pro psicólogo. Tudo bem não querer. Ele precisa ir pro psicólogo. Eu concordo. E um psiquiatra também, pra tomar remédio. E, por último, mas não menos importante, mais uma continuação de Kuroshitsuji. Dessa vez, o arco da escolinha. Esse arco é muito bom no mangá. Esse arco é muito bom. Não, eu concordo. O arco da escolinha é muito legal e recomendo a todos assistirem. E é isso. Pronto, acabou minha lista de 10 animes. Desculpa aí, Carleiro, foi mal. Ué, sua vez. Opa, minha lista. Vamos lá. São 3 animes, é? Teoricamente. Só não dizer que não era nem pra ter lista, mas enfim. Mas tudo bem, só tem nós aqui, então vai ser rápido. A gente tá usando o tempo do Luke. Isso. Bela desculpa, né? Então, eu vou falar de 3 mesmo, porque os outros já foram falados aqui. E o Evelaz vai falar, então, enfim. One Room Hyatari Futsu Tenshitsuki, que... Ok, é um anime fraquinho, tô assistindo, mas nada demais. É um animezinho harém de comédia, com alguns toques de ecchi. É aquele One Room que é a terceira temporada? Não, esse One Room não tem nada a ver com um antigo One Room que tinha antes, que é outro anime ecchi, literalmente ecchi. Esse aqui é outra história, outra coisa, não tem ligação com aquele outro. Esse aqui é basicamente uma comédiazinha romântica, onde chega um... onde cai um anjo na Terra, tipo a Megami-sama da vida, tá ligado? E aí cai na... ela vai morar na casa do cara. Hã? Esse é no Japão. Ela vai morar na casa do cara. Na verdade, eles ligam pra um serviço, pra quem nunca viu, né? Eles ligam pra um serviço. Ah, é um serviço? É, e aí o cara... faz aqueles pedidos só de, eu queria que você morasse comigo. Ele podia pedir qualquer coisa e fala isso. Aí por isso que ela vai morar com ele. Tá. Nesse aqui, essa anjo, ela vem do mundo dela lá. Não sei se é um céu, alguma coisa do tipo. E aí, basicamente, ela passa a morar na casa dele e rola umas situaçõezinhas engraçadinhas. Porque ela não entende muito como que é a vida das pessoas. E aí tenta ser super... gente fina, super legal com ele, e aí ele é aquele cara super certinho, e enfim. É engraçadinho, mas acho que é bem mediano, enfim. Talvez essa linha tem um astronaut também nessa temporada, só que é com alienígena. Exatamente, e seguindo nessa linha tem o outro que eu também estou, comecei a assistir, talvez eu não vá continuar, mas é ok também. Mas hoje vai dar uma pensão. O Heijin no Salad Bowl é basicamente uma princesa que vem do outro mundo, e aí ela passa a morar com um detetive fracassado. Ele diz que é um detetive fracassado. E ela se adaptando ao mundo humano também. Enfim. Mais um anime ok. Assim, não é nada demais, mas também não é aquela grande coisa, meu Deus do céu. Tô assistindo, não sei se vai pra frente. E por último, High Speed Etoa. High Speed Etoa. Não sei como é que se pronuncia isso. É isso mesmo. Isso. Eu também falaria Etoa. Isso, é um anime de corrida, que tá saindo essa temporada, que eu estou assistindo, porque tem encerramento da esquerda, mentira, eu tô gostando. É por isso sim. Deixe. Pra quem gosta também, é a abertura da Nana Mizuki. É isso. Mas tá ok, igual eu tinha falado com você antes do cast, né? Tá ok, tá assistível. Não... eu tô achando ele melhor do que esses outros dois que eu citei. Olha aí. Dito isso, tô achando bem mais interessante. É isso. Mas tá tendo um hate absurdo com esse anime, tá com a nota baixíssima. Só porque ele tá CGI. Com a nota baixíssima por causa do CGI mal feito. Não, nem tá tão eu mal nem feito acho assim. CGI é tão mal feito assim, sabe? É. Isso. Se eu na cor do cabelo da Queen, eu aceito o resto. Dito isso, é o anime mais mal avaliado da temporada. É, o mais mal avaliado da temporada. Menor nota. Tá com 4 pontos alguma coisa no mal. E mas nem é tão ruim não assim, sei, não. Ele não é tão ruim assim, não. Ele é um anime pra quem gosta de Fórmula 1, tá? Porque basicamente cada episódio é uma corrida. Isso, passa a corrida inteira. Passa a e corrida quando eu digo inteira. Que é uma corrida, Rafa, o primeiro episódio, eu posso dizer que o protagonista deve ser o narrador da corrida, porque é basicamente o que os carros passando. A narrando, protagonista principal, ela nem aparece no primeiro episódio. Não aparece. E ela aparece a partir do segundo, mas quando tá na corrida também é só... assim, é mais o pessoal comentando a corrida. É Fórmula 1. Não, Fórmula 1 em 20 minutos. A protagonista se torna protagonista no episódio 3. Sim. É isso. Não. Acho que é por isso que ela é realmente gostou, pra quem gosta. Acho que é realmente pra quem gosta mesmo. Eu não gostava de Fórmula 1, por isso, né? Dito isso, esse anime ele tá sendo patrocinado por mais de 30 empresas. É. Isso que eu acho mais incrível. Nota 4. Eles devem estar muito felizes com isso. Empresa de corrida. Mal, né? Pode ser. Eu acho que o pessoal tá fazendo aqueles hate, não sei o quê. Estão falando só porque tá com problema. Porque não faz sentido ele estar com essa nota, não. Não faz. Tem coisa pior aí que deveria estar com uma nota dessa, mas tudo bem. Enfim. E tem mais gente assistindo que outros animes estão com nada melhor, então... Enfim, Carleiro. Essa temporada pra mim tá no mesmo ritmo que o anterior, peguei pouca coisa pra assistir, a pouca coisa que eu tô assistindo tô gostando, embora alguns animes estejam em pausa, ou por razões de trabalho e estudo, mas de maneira geral, nada me desabona. O anime que eu trouxe pra esse podcast não é o que eu mais tô gostando, mas tá entre os mais que estou gostando. É sempre bom falar também de outros catas marcadas, que não tem como dar errado pra mim, que são duas, são o Konosuba, a terceira temporada, e também a terceira temporada de Hibikelfônio. Porra, ninguém vai falar. Hibikelfônio, Hibikelfônio. É porque eu tô vendo a segunda temporada pra ver essa terceira. Bastante. Eu não tô vendo ainda. Eu também não terminei a segunda. Tô terminando eu não a segunda. Comecei a terceira ainda também. Outra coisa que me pegou de surpresa, que eu só fui ver a chamada hoje, é que o Oitombo vai ter stream oficial pela Anime Onegai. Anime da temporada. Mano, já tava pelo menos. Tava... Porque já tinha sido anunciado. Não, vai estrear. Porra, ah, vai estrear. Vai estrear agora, só agora. Né? Mas tinha sido anunciado só agora. Um tempão. Uhum. O único anime que eu posso dizer que. Porra, eu tô com muita desavença a olhar. Yoru no Kurage. O único anime que eu posso dizer que eu tô meio olhando torto, assim, que talvez eu coloque em on-hold ou venha dropar, o que é raro acontecer comigo. É o One Home, Hiatari Futsu, Tenshi. Ah, falei do... Esse é muito provavelmente eu vou acabar dropando, porque eu não estou em 2006, 2005, e naquela época... É bem isso. Eu tinha uma paciência enorme para animes assim. Hoje em dia eu não... Assim, ele não é ruim, mas não me pega, não tô nessa vibe. Não... É pra... Enfim, normal, coisa né? minha. É, coisa... pra gente é normal, normal. É coisa minha. Ele é bem isso. E a Rafaela aceitou, anime de romance eu tô gostando bastante, que é o A Condition Called Love, A Condição Chamada Amor. Tipo, eu tô gostando bastante, não concordo com certos comentários, mas também às vezes o protagonista não se ajuda. Mas ele não é tão mau personagem assim também não. Ele só precisa aprender que existe uma psicóloga profissional muito boa e seria bem-vindo pra ele isso. A gente falou porque ele é mau personagem, não. A gente tá falando pelo bem dele. Não, ele não tô falando. Tá, mas em nenhum momento falei vocês. Tá se doendo por que é? Eu não falei vocês. Me calma. Doí, porque eu não falei vocês. Porque ainda consigo visitar fóruns de anime, ainda consigo ver outros. Pessoal comentando de outros cantos. E pelo amor de Deus, gente, tá foda, viu? Tá foda. Tá tenso. Mas no mais. Temporada é ok pra mim, pouca coisa pra assistir, porque eu tô gostando, só aquele que eu falei da anjinha lá e, enfim, é isso, nada muito acima, não. Então, vamos lá, vou ser bem rápido, porque agora eu tenho mais coisas do que eu devia, porque vocês falaram muito, eu quis falar dos que faltavam. Então, Seiyu Hajo no Uraomate, né, que é um anime sobre as duas colegiais dubladoras que... meio que se odeiam, mas vão ter que trabalhar juntas num programa de rádio. De elas vão namorar, só por acaso? Eu não sei. Até o momento GL supostamente falante. É GL supostamente falando, mas não sei se tem romance. Não sei, porque... não sei, até agora elas se odeiam. Tonari no Yokai-san, acho absurdo que ela não fala esse anime. Grande anime da temporada, eu diria que... rivalizando com esse do trem como o anime mais nonsense da temporada. Maravilhoso. Não, o do trem é mais nonsense. O do trem, pelo menos, é bom. Olha aí, o Luke chegou que no finalzinho. No fim Luke, do mundo. Pô, estou feliz, o Luke está bem. Eu já tava preocupado. E o Luke... Eu dormi. Olha aí, eu chutei, acertei. Acertou mesmo. Eu literalmente pensei que seu celular tinha sido assaltado, porque ficou um tempão sem... eu olhei todas as redes sociais olhando. Meu Deus, a última vez que o Luke viu esse celular foi 4 horas atrás. Tonari, então daqui a pouco a gente tava dormindo um pouquinho. Tonari no Yokai-san, que é esse anime maluco. Ele é um slice of life sobre os yokais da vizinhança em um mundo em que yokais humanos convivem e que um dos protagonistas, que é um Nekomata, não quer usar calça de jeito nenhum, que é um absurdo. Absurdo. Não tem nada contra ele não tem usar cada momento, nada. Tem cada momento desse livro que ele me quebra. Meu muito. Deus. Quando o macaquinho sai do carro no segundo episódio, no terceiro. Meu Deus. Muito bom. Fiquei curioso. É absurdo demais. O carro se transformando no carro. O carro por... favorito, sacanagem, é o Wagen. O Wagen, que é o carro. Wagen. O carro humano. Porque ele é um carro que é um yokai que... Porque as pessoas gostavam muito dele, né? E aí ele se transformou no yokai, né? E aí, como ele é um Volkswagen, então ele foi feito na Alemanha, ele teve que fazer, teve que pedir cidadania japonesa pra continuar morando lá. Bom demais. É, enfim. É esquisito. É um anime que parece que começou do meio. É um anime que a história... No episódio, parece não conversar com ela mesmo. Eu não sei, eu não consigo. O Luke também. Começou do meio? Só não gosta, pronto. Não gosta, mas eu tô achando o Luke não gosta. Inclusive, é maravilhoso ver as reações do Luke. O Luke é assustadíssimo com cada coisa que aparece, né? O anime é maravilhoso. É... E aí, eu ia falar do anime aqui que eu vou deixar o Luke falar, aproveitar esse tempinho final, que é o Windbreaker, que era o anime do Luke. Era a sua opção, era. Aproveita pra falar aí um pouquinho de Windbreaker, Luke. Que ninguém falou. É um anime de que é a minha geleia, né? Que é anime de sobre... Aí, já tô com sono, eles estão dormindo. O que é a galera lá, Vlas? Eles são... Yankees, né? Porque eu não sei se é o termo. Esqueci, tô com sono. Delinquentes. É um anime de delinquente, onde o protagonista, né, é pra ser o delinquente, o cara do mal, mas ele, na verdade, é um garoto de bom coração, né? Ele é um garoto com um coração de ouro, que ele vai pra essa escola, onde todo mundo é delinquente, né? Que é bom demais, gosto demais desse tema. E que, na verdade, todo mundo também tem um bom coração. É, as pessoas estão lá pra ser meio que uma milícia do bem, né? Uma milícia que não cobra muita coisa, pra proteger uma cidade que a bandidagem tava dominando antes. E aí eles são os caras que vão cuidar daquela população. E assim, eu acho que é um anime muito bom. Eu gosto muito de todos os personagens. A história me interessa muito. Toda coisa que aparece da história, eu falo, gosto demais dessa decisão. Por exemplo, eles são delinquentes, mas aí o cara que é o fodão, ele é um cara de boa, é um cara que é tranquilo. Mas quando muda a chave, né, ele vira um cara fodão, gosta demais. Ele é tem uma escola rival que, diferente deles, eles só pensam em poder e todo mundo é um filho da puta. Gosto demais. Tem que ter, né? Aí vai aumentando as coisas, vão aparecendo mais personagens e cada vez mais eu vou gostando, assim. Tem uma decisão que eu não gostei, Luke. Achava que a garota era maior de idade e depois descobri que ela tem 16 anos. Tem 16 anos. Mas né, hoje em dia em anime a gente não sabe mais quem tem 16 anos e quem é maior de idade. Pois é. Mas eu gosto demais, assim, o Windbreaker é o meu anime favorito porque é o meu tipo de anime. Então eu gosto bastante. Enfim. Eu sei que vocês devem estar escutando aí, alguém começou a usar o liquidificador? Mas isso, paciência. Não, foi eu. Se não der pra estar, porque é da musiquinha. O outro anime que eu ia falar era Saint Seiya, Knights of Zodiac, temporada Battle of Sanctuary Parte 2, que é a temporada 3 desse. Qual arco que é esse? Que é o anime que começou na Netflix, dizendo que ia ser um novo Saint Seiya, mudou tudo, o Shun não é mais o Shun, é a Shun, e não sei o quê. E aí eles decidiram que na primeira pra segunda temporada iam, não, vamos contar a mesma história mesmo, que é melhor, que a primeira temporada tava dando muito certo não. Aquele negócio de botar a tampa do bueiro com o inteligente que tava fazendo piadinha não tava dando muito certo não. E enfim, né, agora a gente tá na saga do santuário, essa é a primeira temporada. Então a gente tá na saga do santuário, né, estão subindo. E cara, é um anime que, tipo, eu sei que tem um lance um pouco de nostalgia, mas... Assim, quando eu olho o passado e vejo, hoje em dia eu tenho menos aquele lance do momento preconceito, de sentir. O Kurumada tinha umas sacadas muito geniais, assim, na boa. E esse anime, ele é legal que ele é um remake mesmo, assim, o CGI é horroroso, CGI de PS2, mas paciência. Ele tem umas paradas que ele aproveita que no original não foi contado e ele coloca umas coisas a mais, que é muito maneiro, assim, é muito maneiro. Tem um episódio na saga de na casa de Sagitário que é muito foda nessa temporada. Muito foda, assim. A aparição do Aiolos, porra, é maravilhosa, assim. Maravilhosa. É, tem personagens novos, né? Tem a garota lá que treinou junto com o Shun, que ela também tá indo lá pra contar pros Cavaleiros de Ouro que é o cavaleiro, o mestre do santuário, tava traindo eles. É, tem, que inclusive ela também não usa, como é que se diz? Ela não usa máscara, né? Porque em Saint Seiya tem o conceito do Centaur e tem o conceito da Amazona. E aí você pensa, então quer dizer que todos os personagens cavaleiros masculinos são Centaur e os cavaleiros masculinos são Amazona. Mas não, Saint Seiya é meio aleatório. Centaur é o cavaleiro, seja masculino ou feminino, que não usa máscara. Amazona é que usa máscara. Até essa daí. Então tem vários cavaleiros que não usam máscara, né? Já foi. Inclusive, tem uma peça daí que não existia no original, que é a Cleo, que ela é a mulher que faz máscara. Ela, o trabalho dela é escrever o que acontece no santuário e fazer máscara. É isso. Boa demais. Enfim, ele dá mais importância até pra personagens que ninguém gosta, tipo o Kiki e o Jabu, né? O Jabu tem uma luta nessa saga do santuário, inclusive, contra uns Cavaleiros de Prata. Enfim, é fraco por causa do CGI, é fraco e tal, mas é legal, cara. No final das contas, ele é pra quem gosta de Saint Seiya, de fato, não é pra qualquer pessoa, mas é interessante essas adições. Tá sendo dublado? Cara, eu tô vendo ele ele vai sair a versão dublada, só que ele não sai na mesma semana. Aí eu vejo em japonês, porque tem ele dublado em inglês e em japonês. Na mesma semana eu prefiro ver em japonês, né? A única coisa que eu detesto desse anime é a abertura, porque é a abertura americana. É isso. Eu detesto a versão. É a pior versão de Pegasus Fantasy de todos. E que não é bem Pegasus Fantasy, que eles mudaram um pouquinho, né? Enfim. O outro, e aí, por último, os dois últimos animes que não estão em stream nenhum, né? E é complicado, porque são bons animes. O Yoru no Kurage wa Yoyogenai, que ele tem um problema no primeiro episódio. Esse tem um é fanservice que não deveria ter, mas não tem nos outros. E ele é basicamente um anime sobre um conjunto de garotos que vão criar uma VTuber. Né? E é maravilhoso. É bom demais também. É maravilhoso. Eu tô sentindo uma vibe sobre a Yori, mas... Exato. Tem uma vibe, né? É legal esse anime... tanto ele quanto... E inclusive ele é um dos com maiores notas, assim, no MAL, né? Ele tem um projeto multimídia. Esse tem um projeto multimídia desde sempre. Mas enfim, muito bom. Muito bom mesmo, assim. E o Oitombo, que o Carlírio falou aí, que só tem aqui no Brasil no Anime Negai, né? Pelo menos tem no Anime Negai. Diferente desses outros dois que eu falei, do Gilsman Cry, do... Yoru no Kurage, pelo menos ele vai ter aí no Anime Nagai. Se eu não conseguir ver de outras formas, eu vou esperar terminar e pra ver tudo no Anime Nagai. O problema é que eu não sei quanto tempo vai ser, né? E ele é sobre o quê? Ele é sobre uma... É uma garota que mora numa ilha muito pequenininha, muito pequenininha. A ilha é tão pequena que toda vez que todos os adolescentes que se formaram no colegial tem que sair da ilha, porque não tem colegial lá. A Tombo é a única garota colegial da ilha. Porque ela não quer sair da ilha de jeito nenhum, né? Ela tem toda a história do passado, né? De que os pais dela morreram e ela foi pra ilha morar com o avô dela. Porque, sabe, se lembra de... Vocês se lembram de... Ai, como é o nome do anime... Do cara que vai cuidar da sobrinha dele e que... Enfim, o Zagdrop, tem aquele momento Zagdrop de quem vai ficar com essa criança agora que os pais morreram e, tipo, ninguém quer ficar. E aí só o avô fica chocado com tudo isso e ele diz, não, beleza, vou cuidar dela. E aí, mas a história não é sobre ela e o avô, tá? Só pra deixar claro. Na verdade tem um outro cara, que era um cara que jogava golfe profissional, só que ele perdeu a carreira dele e aí ele foi trabalhar nessa ilha como... Sei lá, trabalha pra prefeitura da ilha, porque tem meia dúzia de pessoas nessa ilha. Só que, apesar de ter meia dúzia de pessoas, tem um campo de golfe na ilha. Olha que loucura. Então, é o anime, todo episódio é a Tombo, que é a protagonista, ela ela indo junto com esse cara, que é o outro protagonista, né? Que é o Igarashi Kazuyoshi, mas que ele chama de... Igaiga. Eles botaram esse apelido nele e ele não consegue se livrar disso. Então, o Igaiga, junto com a Tombo, jogando golfe todo episódio. É basicamente isso. E o Igaiga querendo convencer a Tombo a sair da ilha, porque é muito boa. Ah, tá. Eu ia perguntar se ia sair da ilha. Ela não quer. Mas ele vai estar fazendo possível pra isso. E ele também tem toda uma história que, tipo, ele quebrou o sonho do filho dele, que também queria jogar golfe. E aí ele foi super babaca com o filho dele. É. Enfim, tem várias coisas aí pra mostrar, né? Enfim. Parece bacana. É estranhamente bom. E é isso. Agora sim, vamos terminar. Vamos pra o momento. Recadinho do padrinho. Eu não vou falar, não? Não era o Windbreaker? Vai falar? Fala aí de outros, vai. Ah, você não falou nada da coisa do resumo da temporada? Falar de cada um? Vai lá, fala aí. Fala aí. Fala rapidinho aqui dos animes que eu tô gostando. Eu gostei bastante da temporada em si. Gostando bastante, sim. Do que eu tô vendo, né? Só uma coisa. Pode falar. Que eu esqueci, eu ia falar. Teve só um anime que eu dropei nessa temporada, que é só a prova de que anime em coma tem que ser em 3 minutos. Pelo amor de Deus, de santo açã. Ah, ter 7 blocos por episódio é um absurdo. Uhum. Nossa, eu jurava que ele ia ser curtinho. Ah, não. Meu Deus do céu. Uhum. Agonia. A gente assistiu o primeiro episódio em call. Meu dá Deus não, Wesley. Não quero é mais. Não quero mais. Você falar que me incomoda muito a filha do cara querendo... A neta do cara querendo dar em cima do avô. Mas tudo bem. Isso. Enfim. Pode... Eu tô gostando bastante da temporada. As coisas que eu tô vendo, né? Que eu não tô vendo muito anime em si, porque eu não tenho muita motivação pra viver. Então tá difícil aqui. Mas enfim. Eu tô vendo o Konosubarashi... E às vezes eu me pergunto se eu realmente gostava de Konosubarashi, assim, que às vezes... Sério? Tem umas piadas muito ruins, né, assim, é complicado, Que triste, eu gosto bastante de Konosubarashi. Ainda mais que ele, pra mim, ele tá seguindo o rumo do filme, e eu não gosto muito do filme. Eu acho então... que ele tá menos que o filme era bem mais apelativo. Todo mundo tá falando isso, inclusive. Eu acho a segunda temporada legal lembrar, pelo menos de cabeça... Uhum. Eu gostava da segunda temporada e não lembro de por que eu gostava. O filme é complicado mesmo. E eu acho a animação muito ruim. Ah, mas sempre o filme é fraquinho. Monster número 8, Kaiju número 8. Ok. Assim, eu gostava muito do mangá e eu vendo anime assim, primeiro que eu acho. Esse é o design dos personagens muito feio, é meio esquisito, é um design meio pro simples. Descobrimos que é o mesmo do Naruto Shippuden. O que foi? Descobrimos que esse cara é o mesmo do Naruto Shippuden. O mesmo character design do Naruto Shippuden. E pra mim é esquisito que tá um design mais simples, mas não converte numa animação melhor, sabe? Uhum. É só o design muito feio. E o anime se... É um mangá que tinha um potencial grande que ele não usa o potencial dele e eu fico bem decepcionado com ele. Assim. Mas eu assisto, pra mim é ok. Eu gosto do mangá, então não tem problema. Mas eu gosto do mangá, mas eu sei todo o potencial que ele perdeu, sabe? Então é triste. É o Okami, né? A menina horror aí. Assisti um episódio, não dormi, então quer dizer que já é melhor que o anime original. Então tá aí. Gostei. Tem o Astronaut. É Astronaut? Astronaut. Isso aí. Astronaut. Que é um. É um anime de pensão que parece que foi tirado direto dos anos 2000, sabe? Exato. Dos anos 2000, os anos 90. E me bateu uma nostalgia muito grande assistindo ele, sabe? E eu acho que é mais ou menos só isso. Porque a história em si não é grande coisa. Mas como me bateu a nostalgia, bateu um negócio tipo, puta, que saudade desse tempo que quando eu assistia anime e eu gostava de tudo que eu assistia, eu tô curtindo, tô achando... É que você era muito fã de Love Hina, cara. Também, né? Continuo sendo, apesar do autor ser um merda, mas enfim. O anime do trem, né? O Shumatsu Trem, o trem do fim do mundo. Cara, eu fui ver porque o Kojima tá maluco esse anime. Uhum. E aí eu falei, porra, sei lá, eu vejo a capa, não parece ser o tipo de anime, né? Anime de menininha. Aí eu fui ver o anime, e aí a menina tem o set, ela aperta o botão do 7G e acontece o fim do mundo. Eu falei, não, aí eu tenho que ver, né? Eu vou ter que ver até o final desse anime. Eu gostei pra caralho dos dois episódios que eu vi. Na verdade, o 3 é melhor, hein? Existe um motivo pra você estar gostando que você não sabe. O quê? É que é do mesmo estúdio de Kuma Kuma Kuma Bear. Olha aí, é esse motivo, realmente, é esse motivo. Não, mas é muito divertido, é o nonsense bizarro que coisas acontecem e as pessoas levam a sério. Eu vi uma cena que é uma competição de arco e flecha, né? Que os dois estão com arco, aí a menina vai pra cima do outro com arco como se fosse uma espada, foda-se. E achei muito divertido, tô gostando bastante. Assim. E pra mim, o continua sendo o destaque da temporada, que é o Dungeon Mesh, né? Que agora a gente chegou no momento de virada no Dungeon Mesh. E o que eu acho muito impressionante é que continua no fundo o tema sobre comida e nunca vai deixar de sair de lá, né? Não pode. Eu lembro que o episódio passado o Carleiro ficou horrorizado com o que aconteceu, né? Com as coisas que acontecem no episódio. Mas no fundo você vê que eles ainda continuam falando sobre alimentação. Como o Laio está forte, porque ele se alimenta 3 vezes por dia e descansa 8 horas por dia, bom, né? Exatamente. Então, no fundo, tá sempre lá. No fundo, tá lá o Seishi com a bandejinha, com o onigiri dele e tudo mais. Então, tô gostando bastante. É meio triste, como eu já falei, que tem gente que dropou o anime e não vai ver essa história maravilhosa. Eu ainda continuo como achando assim? Uma das melhores aí. Então. Não, assim, Só dropou no começo porque achou que era só culinária. Por mais que essa temporada tenha coisas muito boas... Dungeon Mesh é o meu preferido, então... É aí. Ah, com certeza. E por último, eu ia falar esse por último, mas eu lembrei que tem o do filme do o anime do Príncipe, né? Eu fui reencarnado como Sétimo Príncipe e sim. Eu tenho tempo pra... Ué, já não existia esse anime. Eu tenho tempo... eu tenho pra aperfeiçoar minha habilidade mágica. Eu só queria dizer que ele é um anime muito esquisito, tá, gente? É um anime da Shotacom mesmo, né? Aquele famoso anime de Shotacom, né? O menino é bizarro. O design do anime é totalmente diferente do design do mangá. O mangá até tem algumas coisinhas, mas o anime piora. Mas a Light Novel é um boneco totalmente diferente do anime. O boneco do anime é um boneco com os colchão e a câmera gosta muito da coxa dele. E é muito esquisito, assim. Entendeu? Tipo... Não é um menino, é uma menina. É, o anime... É menina. E é uma criança de 10 anos de idade, sabe? E eu acho realmente muito sexualizado. Shotacom, horrível. Também. Achei esquisitíssimo. Fazia tempo que eu não vi esse tipo de anime, então foi meio que um choque, sabe? Ah, é, né? Tem esse tipo de coisa aí, né? E eu achei bizarro. E assim, é bizarro porque é o garoto super sexualizado com um monte de personagens femininas também super sexualizadas. Que loucura. E muito menor de idade. Muito menor de idade a maioria das meninas. Então, esquisito. Acabou? Acabou. Acabei. Ok, vamos lá. Recadinhos do padrinho. Ok, iniciando aqui a 98ª edição da sessão Recadinhos do Padrinho, com 3 chamadas. Vou iniciar com uma referente a todas elas, Made in Anime News Network. A primeira delas referente à plataforma de desenhos de artes, a Pixiv, a plataforma japonesa. Uhum. Ela oficialmente vai bloquear conteúdo adulto para os usuários dos Estados Unidos e do Reino Unido. Então, quem faz artes... Quem faz artes tipo para mais de 18 anos ou com aquelas silhuetas mais safadinhas e por aí vai, não será vista nem nos Estados Unidos e nem no Reino Unido, mas no restante do mundo vai poder ser visto. Quem mais faz arte não, cara, é tudo IA. Caraca. Diz aqui no corpo do texto, em resumo, a plataforma de arte japonesa Pixiv anunciou em 22 de abril que os usuários dos Estados Unidos e do Reino Unido não poderão mais postar conteúdo adulto de acordo com seus novos termos de uso, em conformidade com as leis de seus respectivos países, a partir de 25 de abril. Os novos termos proíbem explicitamente a publicação de material obsceno, bem como de arte que retrate a exploração de menores, atividade sexual não consensual ou qualquer conteúdo que apele ou interesse laxivo. É patentemente ofensivo à luz de padrões da comunidade, onde você está localizado, onde tal conteúdo pode ser acessado ou distribuído. Ah, eles só vão seguir as leis do país, então provavelmente ainda dá para botar pessoas peladas, só que não pode em situações específicas. Uhum. Mais ou menos isso. Olha, mais ou menos isso. Não, é exatamente isso. Então essa é a primeira chamada a respeito do Pixiv, ou seja, não é nada assim exorbitante também. A plataforma a japonesa segunda com um dos maiores números de putaria em desenho está bloqueando isso e o Twitter não. Parabéns. Ah, mas o Twitter é do Elon Musk, né? Eu não tenho nenhuma... Eu duvido muito que ele não faça. Duvido muito que ele faça. Pode instalar essa merda, vocês me lembraram que é o Elon Musk. Gente, vamos lá então. Não. Vamos lá. A segunda chamada de um anime que estreou em 2012 e que agora vai fazer parte do stream de uma plataforma chamada Muzi, na Índia, né? É uma plataforma dedicada aí a vários tipos de conteúdo jovem, entre eles a animação japonesa, a plataforma indiana Muzi. E ela vai estrear nada mais, nada menos do que, meu Deus do céu, Zero no Tsukai Maef, né? A segunda ou terceira temporada, não me lembro direito. Acho que era a segunda. Por que não é a primeira? Porque a primeira já tá na plataforma. Ah, tá. Só que entre a primeira aí pra plataforma e essa agora, foi-se 4 anos. É o tempo que então, esse lastro de tempo você degusta. É o tempo que degusta, né? Tá certo. Uhum. Eu tenho algumas lembranças de Zero no Tsukaima e uma delas é que eu só consegui ver a primeira temporada do anime, não consegui ver o resto. Eu também, só consegui ver a primeira. Tipo, eu não achei anime ruim na época, mas eu acho que hoje em dia eu não conseguiria ver Zero no Tsukaima por alguma razão, não me lembro qual. Eu tenho vários motivos. Não, você pode ter motivos pra você, mas tô me referindo pra mim, né? Não sei. De repente, são motivos diferentes. E eu me lembro que eu assisti Zero no Tsukaima na época, isso em 2007, final de 2007, por causa da voz da protagonista, que era a mesma dubladora da Shana, de Shakugan no Shana. Não só a voz, daí né? Eu era muito bobinha. E a mesma da Taiga também, se eu não me engano. Também. Daí, na época, eu pensei, bom, eu gosto muito de Shakugan no Shana, então de repente a mesma dubladora deve estar fazendo um papel muito legal nesse Zero no Tsukaima. Eu meio que caí pra trás, mas enfim. É coisa que você vai aprendendo de acordo com a usabilidade da internet. Então, na época eu era bobinho pra um caramba. Chegou um momento que eles pararam de se preocupar e usaram um personagem igual, e aí você começou a desistir, tipo, quando lançaram a mesma personagem dando área. Mas, tudo bem. De toda forma, para os usuários indianos, tá aí a chamada, né? E a última chamada é sobre Quintessential Quintuplets, que vai ganhar uma nova temporada. Esse anúncio foi feito no 5º aniversário do anime original, um evento realizado no Yokohama Arena. Foi dito que vai iniciar a produção dessa nova temporada do anime. Porém, não foi prometido data nem nada disso, nem quando vai ser exibido. Só foi iniciada a produção. Inclusive, a light novel dessa obra será feita uma nova light novel dessa obra também. E o que me chama atenção na arte promocional que eu estou vendo aqui nesse exato momento é que as 5 garotas estão vestidas de noivas. Fala-se muito em lua de mel no corpo do texto. Eu acho que isso já diz alguma coisa. Não faz sentido porque elas têm que estar mais velhas. Mas tudo bem. Você tem razão, Luke. Nisso você tem razão. De toda forma, a não ser que alguém tenha mais alguma coisa para comentar ou falar de algumas outras chamadas. Tem algo para trazer, não sei. Não é nem especial que a gente já não tinha falado. Então eu encerro aqui essa edição da Recadinhos Padrinho. Ok, então vamos só lembrar aqui que a iniciativa Kyodai ela está em várias redes sociais, né? Então, recomendo que participem lá, inclusive ainda ativem algumas redes que parecem que não tá, mas de vez em quando aparece coisa. Então, arroba Ikiodai no TikTok, arroba Ikiodai no Twitter, arroba Ikiodai no Ku, arroba Ikiodai no Blue Sky, arroba Iniciativa Ikiodai no Instagram, youtube.com/iniciativaKyodai, e vocês podem receber um e-mail pra gente, inclusive se quiserem participar da Iniciativa Ikiodai, mandando e-mail para iniciativaKyodai@gmail.com. Agora vamos lá, considerações finais, começando com o Wesley. Isso aí, visitem as redes sociais da Iniciativa Ikiodai. O Instagram tá voltando, os shorts também, os videozinhos curtos vão estar voltando também. Tô de férias da faculdade, né? Então, conteúdo vai ter. É isso. Me sigam no meu canal do YouTube, canal do Wes, também deve voltar com alguns vídeos. Daqui uma semana deve voltar alguns vídeos. Vou fazer sobre Girls Band Cry. Ou sobre a banda. Vai ter Girls Band Cry, vai ter bastante conteúdo. Se depender de mim, pelo menos, essa semana. E tem um post novo no meu blog, Slice of Animes, que eu fiz sobre 5 covers da banda Scandal. Quem quiser dar uma olhadinha lá, são covers de músicas de anime, músicas famosas. E eu acho que é isso. Ok, então, Luke Lucas. Falando em Girls Band Cry, esqueci, né? Como também o pessoal esqueceu na hora de localizar e trazer para o serviço de streaming, né? Girls Band Cry é muito bom, gente. É realmente muito bom, muito bonito. É um anime que sabe usar o CGI de uma forma certa, sabe? Porque às vezes eles usam o CGI para... Vamos fazer o CGI, mas vamos fazer um anime tradicional. Não vamos aproveitar a parte do 3D do CGI, né? E a Toei tá sabendo utilizar bem. Muito bonito, muito bom. A parte dos clipes são absurdos. Gosto demais. Enfim, só pra fechar, eu dormi, tô com sono, tô cansado. Quero dormir de novo. Então é isso. É justo. Boa noite. Só. Justíssimo. O que a gente tava falando? Eu ia falar alguma coisa sobre Girls Band Cry que eu esqueci de falar. Ah, sim, lembrei. Normalmente, né, que só tem no stream francês. E aí vamos torcer para que ele faça que nem com Pono Menti e depois coloque no YouTube todo de graça com legenda em inglês. Rafa? Tenham uma boa noite e para os ouvintes que forem fazer o concurso nacional unificado no dia 5, boa sorte. Obrigada. Tenha um bom dia. Eu não sei mais o que. Maravilhoso. Sucesso, Rafa. Obrigado. Carlírio. É aquilo, mais um cast de temporada tendo se encerrado. Puxar a orelha do SVB puxado aqui, que já faz um mês e meio que ele tá. Que ele tem que borar o próximo tema e o próximo que eu dar é um tema dele. Então. Não, sim, já tem o tema. Vai ser o primeiro que eu dar quiz aí. Já falou, né? Não, mas você tem que passar pra. Não. Ele vou passar pra você. Já tem as regras, já tem as coisas definidas. Tá no... Tá, vai ter. É isso. Confio. Já por tá favor, organizadinho, nós, falta só mandar pra vocês. Passa pra nós, pelo menos, faltando uma semana pro cast, pelo menos. Vou mandar essa semana já. Confia. Isso. Aí, esse vai ser o tema do próximo Kyodai, que é o 224. E o Kyodai 225, a gente vai lá para a nova lista de animes indicados da equipe do Kyodai. Qual que era o tema da vez mesmo, Evilásio? Logo depois do último? Poxa, Cali, vai me perguntar. O último foi imagino originais, que você tem a lista né? pronta aí. Foi. Foi os originais. Eu ia fazer uma piada muito ruim agora, deixa pra lá. Deixa para lá. Animes baseados em Light Nova. Ok, então dia 27 de maio, que é o Dai Podcast 225, animes baseados em Light Novels, tá? Esse vai ser o tema do dia 27 de maio. Sendo que no dia 13, que é o próximo, é o tema do Wesley, que a gente vai ter uma brincadeirinha aqui no Kyodai. Vamos ver o nível da brincadeira e como o pessoal vai se afeiçoar mesmo. Dito isso, o Evilado já falou das redes sociais do Kyodai. Aproveitando isso, seja, visitem também os blogs Anime Coach Neto In, que são os co-responsáveis pelo Kyodai Podcast, que faz parte da iniciativa Kyodai, como já bem explanado. É, agradecer a todo mundo que escutou ao vivo ou que escutou depois do podcast ter sido lançado. Comentem, por favor. Comentários fazem falta, muita falta. Então, comentem. Pode ser no Anime Coach, pode ser no Neto In, pode ser no YouTube, mas, por favor, comentem. E a gente se fala daqui a 15 dias. É isso de momento. Valeu e obrigado. Ok, então é isso. Visitem o Discord de Opinando. É pra discordar lá, só pra discordar. Lá vocês podem conversar conosco. Todo domingo tem call de animes. Então vemos desenhos por temporada. Essa temporada estamos vendo Yatagarasu. Estamos vendo Kaiju No. 8. E estamos vendo o Sentai Daishiku. Visitem lá no... Pra quem gosta de abertura de anime, né? Eu tô lançando todo mês agora, duas vezes por mês, pelo menos. O top de abertura de anime dos anos 90, né? Então, já foi até 93. Então, ainda deve sair nesse mês agora, de maio, né? 94 e 95. Até 99 já tá tudo pronto. É só lançar, né? E aí, já tô começando a assistir os dos anos 2000 pra no futuro trazer aí. E tem uns também das seasons de agora, né? Então já teve aí também o top de aberturas e encerramentos da temporada de inverno de 2024. Então, é isso. E tchau. É isso. Tchau, vacação. Valeu, gente. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau. Bye, bye. É pra musiquinha?